E aí, família? Essa aqui começa um pouco diferente. Se liga. Um, dois, três. Olha pra mim quanto swag em mim. Como um personagem do GTA, bigode de malandro e os dread fininho. Se pegar cinco estrelas, nós vai te achar. No GTA a gente faz RP e na vida real vivi o GTA. Já farmei, hora de vender. Lavanderia aberta, só vi lavar. A firma não para de crescer, tá de hack. Temos opções, tem dry ice, tem pack. Se fizer uma bomba, termina nocaute. Se baixa a pressão, acontece o blackout. Peguei o radinho, vi mensagem dela. Me chamando pra brotar na favela. Aí eu falei: tô jogando, espera, apareço depois de fazer mais entregas. Faço roleplay de ser seu namorado. E você de cadela ficando de quatro. Não fica ofendida, é só pras que gostam. Tem várias dessas aqui nos meus contatos. O mundo tá meio estranho, isso é um fato. Mas segura a barra, logo vira passado. Tá suave, nós é iluminado. Caminho sem medo porque eu sou blindado. Minha vida é como o GTA. Como o GTA. Minha vida é como o GTA. Como o GTA. Minha vida é como o GTA. Como o GTA. Minha vida é como o GTA. Como o GTA. E tem saros no meu body. A meta é só designer. Mas não é panda, é Ralph Lauren. Mas não vou parar de usar Nike. Não faz subir isso aqui por like. Me dá minha parte, eu tomo strike. Quero entrar pra história como Mike. Pausa. Descanse em paz. Qual será que é o top speed do foguetão que eu vou pegar daqui a pouco? Na real, que nem ligo tanto pra velocidade. Eu gosto mesmo é do ronco. Eu sei que quando a princesa me vê passando, a buceta vai pegar fogo. Calma, eu sou cuidadoso, eu levo a sério a regra do amor à vida. Bater de frente com a Astro King é uma atitude bem suicida. Não se esqueça que nesse server que nós joga, se morrer não tem spawn. E na praça não é área safe, a pistola não é pixel, é de metal. Como o GTA, como o GTA. Minha vida é como o GTA, como o GTA. Minha vida é como o GTA. Minha vida é